noite nas esquinas, esperando um ônibus que nunca vem. Deixo mulheres prostituídas, tento imaginar por quê. Deixo moleques rasgados, perdidos, não tendo um amigo, mas por quê? Direitos de viver. Onde estão os direitos de viver? Eu me lembro, falam na declaração, que nascemos livres, livres por iguais. Mas não entendo se escolhemos ou se alguém escolheu por nós. Não está certo, alguns são ricos, outros não têm nem um amigo. Os direitos de viver. Onde estão?